Rádio ouvintes, estamos aqui na Rádio com o programa Nós, Nós Outros, produzido, pensado, desconstruído e às vezes com alguns empecilhos pelo pessoal da antropologia. Estou aqui com os nossos convidados, vou apresentá-los. Começo por mim, Fabiola, mediando este programa, hoje no dia 28 de abril de 2018. Então vamos lá. Temos professor Rogério, do curso de antropologia. Eu acabei... Rogério Rosa, abreviei o sobrenome, porque nós temos que sugar um pouco de conhecimento. Então, vamos ter bastante tempo para isso. Professor Alfredo, da Universidade Federal do Rio Grande. Temos dois meninos, Caingang. Um menino, que eu esqueci o nome, Josemar. Desculpa. O Josemar, aluno do Direito, da FURG. E temos o Marcos... Temos o Marco Salvador. E aqui ao meu lado o colega José Francisco, também da antropologia. Bom, galera do Sol, muito obrigada. E vamos começar pelo um panorama geral. Hoje nossa temática será dedicada à questão do marco temporal, que nós temos dois colegas aqui que obviamente vão nos explicar e elucidar o que significa um marco temporal. E também vamos falar um pouco de psicologia transcultural com o professor José Alfredo. Quem é Alfredo? Eu botei José sim, porque combina com Alfredo. Mas o José é o meu colega da direita. Bom, né, gente? É um sábado com um calor tremendo em Pelotas. Então, perdão a pessoa que vos fala aqui. Mas vamos lá. Quem quer começar? Pelo nosso colega Marcos, o microfone é teu. Tu vai nos dar um panorama geral sobre como Caingang, teu ponto de fala é como indígena Caingang? Não, é português mesmo, sim. É português mesmo, então tu... Ah, esqueci! É que eu, ainda assim, algumas pessoas acham que indígenas andam nu, lá nas aldeias, tribos e essa coisa toda. Vamos lá, moço. Então, meu nome é Marcos, sou da turma indígena Caingang, aqui de Pelotas, representando aqui a minha aldeia, minha etnia aqui. Segunda vez que eu estou aqui nessa rádio já. As primeiras vezes aí viemos com o nosso cacique Alcir também, estivemos aqui nesse lugar também fazendo esse mesmo processo. Então eu já vou falar aqui falar aqui sobre algumas dificuldades, começar um pouco da minha história, da história do meu povo, de nós, qual é o nosso objetivo, qual é a nossa intenção de estarmos nesse lugar, né? Eu sou natural de Chapecó. Eu me criei, nasci lá e me criei até os 20 anos de idade. E devido a alguns tempos atrás, alguns sonhos, alguns... Porque devido à história aí, a gente trabalha muito, aos nossos pais, a nossa família, eu e a minha família, tivemos um dia um sonho de construir uma aldeia própria, juntamente com meus avós, meus avôs também. E viajamos para vários lugares, litorais do sul aí. E caminhamos em vários lugares e não encontramos um lugar suficiente para que nós possamos estabelecer o nosso povo, né? O povo, a Caiganga, na minha família. Fomos em vários lugares e até que a gente conheceu a cidade de Pelotas. A gente disse para vamos fazer um Natal aí. Venda de artesanatos. Hoje os indígenas geralmente a sobrevivência de artesanatos vivem aí. Então fizemos esse trajeto, né? Esse trajeto para cá e viemos com 10 famílias de lá de vender de uma intenção de retornar de volta para Chapecó. Fiquemos aí. Se desloquemos para cá, o nosso ponto foi ali em frente à rodoviária. Em frente à rodoviária, se estabelecemos ali, campemos ali com a intenção de vender os nossos artesanatos e já começamos a vender os nossos artesanatos. E com o período do tempo, a população de Pelotas foi uma novidade muito grande, assim, né? Pelo meu ponto de vista, ela foi uma novidade muito grande para a população de Pelotas, né? Então, quando chegamos pela primeira vez ali, a população de Pelotas ficou indignada. Era uma novidade muito grande. As pessoas nos acolheu muito bem, a população de Pelotas. Nós ajudaram. Deram nós doações, não, a população de Pelotas assim, nós acolheu de braços abertos, assim, né, com muito, assim, daí, fizemos ali, conversemos um com o outro e dissemos, sim, eu acho que o nosso lugar, onde que nós estávamos, já procurando em vários lugares, não deu certo, e vai ser aqui, o nosso lugar, e aqui que vai ser a nossa aldeia, e aqui vai, vamos construir uma aldeia. Aí já começamos o processo de andamento, já começamos já a buscar alguns apoiadores, algumas que alguém nos apoiasse, né? Mas estamos aí já começamos a fazer uma organização, já reunimos, se organizamos e já comecemos já esse processo, já entramos em contato com a prefeitura. A prefeitura aí nos acolheu muito bem. A prefeitura, ela já concedeu, já começamos a fazer umas reuniões, alguns diálogos com a prefeitura, com toda o que fazem parte da assistência, assistências sociais e tal. E nos acolheu muito bem. Dias de chuvas, tivemos umas grandes dificuldades, fiquemos aí, eu acho que de 7 a 8 meses aí, com a vida ali de crianças, e um período do tempo a população de Pelotas, e ali era uma BR, né? Então isso ficava mais dificultoso. A população de Pelotas se preocupou muito então com a gente. E devido a teve crianças também, então acho que por causa disso que já começou a fortalecer também, né? Então o pessoal ali já começou a se preocupar um pouco sobre isso. E já começamos a se organizar e tivemos umas reuniões até que a gente já... o prefeito, esqueci o nome, Eduardo Leite, acho que é... já começamos a se dialogar, e foi uma novidade. Ela talvez estranhou um pouco da nossa... Ela não tinha onde ainda começar, assim, né? Como é que... Começar por onde? Porque ela nunca também trabalhou com os indígenas. Então foi uma coisa bem... Mas... Tivemos aí dialogando até que achemos um jeito de Fomos aí, visitamos 3 lugares. A prefeita abriu 3 lugares para que a gente escolhesse. Ela deixou tudo nas nossas mãos e fomos em primeiro local, aqui Cascata, e fomos ver toda a aldeia ali, foi, e já demos a vista boa, ficamos ali, conversamos e tal, e né, fomos no segundo, não deu. A terceira, onde que nós estamos agora, é ali na colônia Santa Eulália, né, que é chamado Santa Eulália, que ali tem as antigas subprefeituras ali. Ali é um lugar. Então, desloquemos lá, começamos já a olhar e tal. Começamos a discutir e dissemos um para o outro: acho que vai ser aqui o nosso lugar. Então, acho que vamos vir para cá. E já começamos a... A prefeitura já começou a fazer as mudanças e tal. Já começamos a fazer as mudanças para lá. E agora estamos lá, já vai fazer 2 para 3 anos agora que estamos lá deslocados, na colônia Santa Eulália, fica para lá de Cascata um pouco. Então estamos lá, temos ainda com uma dificuldade ainda habitacionais. A nossa habitação assim está bem precária ainda por enquanto, estamos ainda com a dificuldade grande, porque estávamos ali, quando a gente estava em frente à rodoviária, a gente era visto. A população inteira passava ali e era visto. Daí depois, quando se mudamos para lá, a gente já ficou um pouco distante. Já fiquemos um pouco isolados. As pessoas, quando viemos ali vender os nossos artesanatos, já não sabiam onde que nós fomos. A população de Pelotas, né, cadê os índios? Onde que foram e tal? Daí todo mundo perguntava: não, mas aqueles, os índios, vocês são os índios daqui, de em frente à rodoviária e tal, e daí aonde que foram os índios? Não, daí a gente dizia: não, eu sou de lá e tal, né? Agora estamos lá e tal. Então a população de Pelotas, fiquemos um pouco isolados, e hoje estamos lá, mas mesmo assim estamos ainda aí embaixo de barracas ainda, comecemos algumas estruturas aí, as casas sendo construídas, não está concluída ainda, está em forma de em andamento. A falta de, assim, a falta de, ela não começou a andar, a falta de organizar, assim, né, de... falta de, como é que eu vou dizer, de alguém assim dialogar, né? Então hoje temos lá a população, hoje os indígenas mesmo estão construindo, como eu. Uhum. Então os indígenas mesmo estão construindo as casas. Uhum. Porque então a dificuldade, a prefeitura por enquanto está nós fazendo os abastecimentos sobre água potável, ainda por enquanto, ainda 2 vezes por semana está indo a água potável, sobre a saúde ainda também, 1 vez por semana, tem a médica que vai 1 vez por semana, mas isso está bem, mas... o que está mais precário é a questão habitacional, assim, dentro da aldeia. Isso é a mais precária dentro da aldeia. Então, a gente está... Então, isso que eu tenho para falar para a população aí de Pelotas. Marcos, eu gostaria de fazer uma pergunta. Sim. No começo da tua fala, tu falou da questão dos sonhos. Sim. Nós, pelo menos eu sei que os sonhos têm um significado diferente para a comunidade. Sim. Indígena, principalmente para os caingangues, pelas leituras que eu já tenho. Sim. Eu gostaria que tu me dissesse como se dá essa questão do sonho. Alguém sonhou que vocês deveriam sair da onde vocês estavam e vocês supõem que percorreram outras cidades até chegarem em Pelotas. Foi algo que vocês pensaram, é uma questão além do espaço físico, das pessoas que vocês vão encontrar, como vocês vão ser recebidos? Como funciona todo esse processo de mobilidade para os Kaingang? Sim, é porque isso faz parte já da história, né? A gente já vai falar aqui um pouco, vou falar um pouco de uma história que hoje também tivemos uns alunos lá na aldeia também sobre isso, falei muito sobre isso, há visitas de 60 alunos lá e tivemos conversando muito sobre essa questão. Mas isso faz parte da história dos Kaingang, né? Porque antigamente tivemos aí os maiores líderes aí dos Kaingangs, que era o Nonoai, o Kondá. Esses eram os maiores líderes aí que com seu povo lutaram bastante. E eles, com seu povo, foram em território, né? Andavam onde que tinha mais. Eles andavam atrás de pescas, caças e mel. Eles andavam fazendo essas picadas atrás. Hoje, nos momentos que hoje vivemos, hoje é diferente. Hoje os indígenas vão atrás não mais de caça, porque a caça provavelmente acabou por causa de muita destruição. Hoje, por causa disso, e hoje os indígenas, eles vivem de artesanatos. Então, aonde que tiver mais população, eles procuram ir para o litoral de venda de artesanatos para sustentar sua família, né? Sustentar os seus filhos. Então, teve essa mudança na história, né? Na história teve essa mudança dos índios, pelos índios, né? Trocaram a caça pela comercialização de artesanatos. Então, essa parte... daí, como fomos em vários lugares, qual eu estava me perguntando aí, isso foi um sonho da nossa família. A nossa família andava muito juntos. Meu avô, minha avó hoje estão lá na aldeia, estão bem. A minha avó está com 90 anos de idade, está firme, forte, vem aí na cidade de Pelotas, ainda está. De vez em quando eu passo por aí, né? Com bastante cesto nas costas, ainda está bem de saúde. Meu avô também está com 80 e poucos anos já. E ele está forte também lá, está plantando muito também onde que nós estamos. Então, eles e a nossa família, todos os seus filhos, os seus netos, hoje estão ali, aqui, em cidade de Pelotas. Mas devido a esse sonho de um dia formar esse, o sonho veio dos nossos velhos. Nossos velhos tiveram esse sonho de um dia construir uma aldeia. Então eles vieram, foram em vários lugares, fomos em vários lugares. Então esse sonho já tinha... Mas isso faz parte, é qual eu estava dizendo, faz parte da história dos nossos antepassados. Então a gente faz esses trajetos conforme a história. Então... Quando tu fala que vocês ainda estão num processo de estruturação, por exemplo, agora estão sendo feitas as primeiras casas, é isso? Sim, as primeiras casas estão sendo construídas, conforme com muita dificuldade, com muita luta. A gente, com muita luta, a gente tivemos aí um pouquinho de recurso pequeno, mas que dá para construir aí 16 casas. Mas a dificuldade é na questão de alguém fazer, né, para os indígenas. E isso também foi uma dificuldade muito grande. Temos aí a Universidade Católica também, que está nos apoiando muito, que pegou esse... está juntamente com nós aí nessa luta. está nos ajudando muito, está nos apoiando muito. Todas as universidades aí estão tão bem focadas aí com nós. Então, a universidade tem sido importante. Estamos trabalhando muito com a universidade, que também está lutando muito também sobre a questão. Depois tem, acho que o meu amigo aí que também vai falar aí sobre essas partes políticas. E, então, as primeiras casas estão sendo construídas, mas com muita dificuldade, não estão concluídas ainda. Então, as pessoas não sabem a realidade, né? Eu já vi muitas notícias aí, muitos comentários que em vários jornais. Hoje estamos aí se cuidando muito com essas coisas de divulgações nas internets. Toda vez que alguém vai lá na aldeia fazer alguma coisa, que faça uma coisa assim transparente, né? Não, a gente está se cuidando muito sobre essas partes. Então, cada vez que alguém vai lá, a gente fala, não, quando vocês vão fazer algum comentário, alguma coisa, tem que falar a coisa certa. Não falar que as coisas estão bem. Não, mas as pessoas não conhecem a realidade, né? Só vendo lá para conhecer a realidade. Então, hoje estou aqui para falar sobre a situação da minha comunidade, qual é a situação, qual é os problemas que estamos passando. Mas é isso, mas vamos ver, estamos lutando muito aí para nós concluir essas obras, para depois fazer as outras encaminhos, outras coisas. Bom, vocês ainda estão vendendo artesanato aqui no centro de Pelotas? Normalmente eu passo e vejo várias oportunidades de comprar o artesanato caingangue. Na comunidade, vocês conseguem, por exemplo, escola para as crianças? Como vocês estão fazendo essa questão? Tem escola próxima? Sim, por enquanto ainda nossas crianças estão estudando numa escola que foi concedida pelo município, né? Estão, não tem ainda escola dentro da aldeia, mas futuramente vamos lutar para que isso aconteça. E eu acho que essa é uma coisa mais importante para a comunidade e faz parte da cultura indígena. Temos aí bilíngue. Sim. Bilíngue, que é uma coisa muito importante dentro da aldeia. Então, estamos lutando muito para que um dia, futuramente, a gente quer ter uma escola dentro da comunidade, para que a gente preserve a nossa cultura, que não venha se perder essa cultura nossa. Então, essa é uma coisa muito importante. Estamos se organizando para ver se nós vamos ter essa escola futuramente. E as nossas ainda, nossas crianças estão estudando assim fora, assim, na colônia, ali na Maciel, na escola Maciel ali. Estão estudando lá, nossa juventude, nossas crianças estão indo para lá. Mas isso está correndo bem. Ainda não temos algumas situações, assim, reclamações com a nossa juventude, com as nossas crianças ainda. Estamos também trabalhando muito com a diretora, com professores lá, cuidando nossos filhos, orientando, ajudando o diretor, as professoras. Então, estamos fazendo esse tipo de encaminhamento com a diretora e ajudando também, né, as professoras. Bom, agora são 18 horas e 27 minutos. Vamos fazer uma pausa. Vamos colocar uma música. Qual, meninos? Bom, a primeira faixa que vai ser rodada é do CD Vozes Caingangue na Aldeia Grande. E o nome da faixa se chama História da Guerra entre os Caingangue e os Xoclém. Aí depois, mais à frente, num bloco, a gente vai falar um pouco mais sobre a questão da cultura caingangue, até para retomar alguns aspectos, né, que o Marcos acabou de nos falar nesse primeiro bloco. Então tá. Não se deixe levar. Se diverta. Rádio Com 104.5 FM. De segunda a quinta-feira, das 10h30 ao meio-dia, Manhã Cultural 104.5. Comunicação é um direito de todos. Programa Holofote no Olho, viajando pelo som progressivo de todas as vertentes. Todas as quartas, a partir das 21h30, aqui na Rádio Com 104.5 FM. Comunicação é um direito de todos e a informação aqui é prioridade. Um novo jeito de ouvir rádio e de pensar o mundo. www.radiocom.org.br. Retornamos com o programa Nós, Nosotros. São 18 horas e 34 minutos. E vamos agora abordar um pouquinho o professor Alfredo, sem o José, devidamente, né? Professor Alfredo, sabemos que existe psicologia, várias áreas, sub-áreas dentro da psicologia. E o senhor nos propõe falar sobre psicologia transcultural. O que seria a psicologia transcultural? E pensando um pouquinho na nossa psicologia mais ocidental, aquela Freud, Lacan e complexo de Édipo, Insight, essas coisas que a gente lê em revista de autoajuda normalmente, sem aprofundar muito, por favor, o que seria a psicologia transcultural e como ela é aplicada, pensada, para trabalhar, por exemplo, povos que têm uma organização diferente dessa nossa. Por exemplo, a questão que o Marcos comentou sobre a característica importante de sonhar, tem um sonho, e isso mobiliza toda uma comunidade. Por favor, professor. Muito obrigado pelo convite. Voy a intentar responder a esa pregunta de una manera lo más simple y concisa posible. La psicología transcultural, en principio, es la más nueva y la más velha al mismo tiempo en la área de psicología. La más nueva porque ainda aquí en Brasil, en la área de psicología, en la graduación en psicología, no existe la disciplina, salvo en la FURG, que en el curso de psicología, que tenemos esa disciplina en la graduación, desde 2006. Esa psicología más velha, porque en la historia de toda la psicología, uno de los fundadores de la psicología, un psicólogo alemán, que se llamaba Bund, trabajó más o menos 15, 20 años en la psicología experimental, fisiología, etcétera, etcétera. Después se cansó de eso, dejó todo eso de lado y se dedicó a viajar pelo mundo. Y ahí empezó a descubrir que cada povo tiene una organización, una manera de vivir, de pensar, de sentir, de soñar, de estructurarse con respecto a tiempo, a historia o espacio, etcétera. E que tudo isso faz que as pessoas tenham alguns elementos em comum e outros muito singulares. Então ele começou a estudar essas singularidades e escreveu 20 livros, um livro de 20 tomos, de 20 volumes, que se chamava Psicologia dos Povos, que não é muito conhecido, não é muito difundido, mesmo nas disciplinas de História da Psicologia. Bom, agora, entrando um pouco mais na psicologia transcultural, tem várias linhas, várias correntes, não? Na América do Norte tem uma maneira de trabalhá-la, na Europa tem outra maneira de trabalhá-la, e aqui no Brasil estamos inventando uma maneira brasileira de fazê-la. Nessa maneira brasileira de fazê-la, eu tentei começar por ouvir os povos originários, aprender com os povos originários, ouvir os povos quilombolas e os afrodescendentes, ver as histórias deles, ver as relações que eles têm com os brancos, com a natureza, com os animais, com a terra, com a temporalidade, consigo próprio, com as outras comunidades indígenas ou quilombolas. E empecé a descubrir montones de coisas interessantíssimas e que meus alunos brasileiros tampouco conheciam. Então, fizemos pesquisas coletivas. Visitamos quilombos, visitamos aldeias, convidamos caciques a venir a dar aulas, não? Eu, digamos, por ética, não gosto de falar em lugar dos outros. Então, convidé os caciques para que eles falassem, digamos, por si próprios, não? De sua história, de suas lutas, de sua cultura. Fazendo este trabalho, nos encontramos com algumas situações muito delicadas. Nosso colega Marcos acaba de falar, a saída de Chapecó, a chegada a vários lugares, até que al final estão em este lugar assentados. Isso é uma história que muitos outros povos, não só caingangues, também guaranis, etc., etc., têm vivenciado. É dizer, por colocar as coisas no seu sitio, os primeiros brasileiros eram os povos originários. Todo o Brasil era deles. Pelotas era terra indígena, Rio Grande era terra indígena, a UFPEL, a UFURG, Brasília, Rio de Janeiro, Sampa, era todo terra indígena. Nós somos os invasores, nós venimos a roubar a terra deles. Começamos por isso, não? Eles estavam aqui há mais de 5 mil anos. Então, a primeira coisa que eu aprendi foi calar minha boca e respeitar, porque eles são os donos da terra. E toda a psicologia transcultural, em este caso assim, brasileira, não? Gira em torno disso, de quiénes somos nós, por que estamos aqui, de quién é esta terra e por que estamos lutando por ela. Então, a terra não é só... Quando eles dizem, nós lutamos pela terra, nós queremos a demarcação de nossos territórios. Tem toda justiça e toda legalidade para fazer isso. Tem toda razão histórica para isso. Mas a territorialidade não é só a terra, não, a geográfica que se pisa. É a cultura, é a língua, é a história, são os nomes, são as marcas. No caso dos caingangues, aqui nosso colega Marcos tem dois traços de duas cores diferentes na cara dele, ele vai explicar, não? A história das marcas, a relação das marcas com a cosmologia, enfim, são metades clânicas, não? Que têm um significado profundíssimo e que são respeitadas, não? Não, não qualquiera se pode casar com qualquiera, os animais têm suas metades, as plantas têm suas metades, os planetas têm suas metades, etc. Então, tem toda uma cosmologia riquíssima e que tem a ver também com a cura, não? Com os tratamentos médicos, etc., etc. Então, essa territorialidade linguística, cultural, terrícola. Es una dimensión fundamental de la manera de pensar y de vivir, y de la memoria y de los proyectos futuros y los sueños, ¿no? La actividad onírica, para nós branquinhos, la mayoría de las veces a gente piensa que no tiene nada, que no sirve para nada, que es absurda, que soñé con una cosa que no tiene ni pies ni cabeza. Que es una cosa así, digamos, aguasar da neurología y da sinapsis neurológica, etcétera, etcétera. No, mejor dos casos. Algunos colegas psicoanalistas van a hacer una lectura de los sueños, ya un poco más afinada, y llevándola siempre a un paradigma de base que es la sexualidad y el conflicto edipiano. Tú ves, una manera de comprender las cosas. No es la mía, no es la psicología transcultural. No tenemos un paradigma único que sirva como medida de interpretación de todos los sueños. No. Cada cultura tiene su núcleo significante, su núcleo de dar sentido a las cosas. Entonces, nosotros tenemos que aprender a escuchar cuáles son esos sentidos, como que ellos propios qué sentido dan a esos sueños. En el caso que estaba comentando Marcos, y en otros casos que hemos hablado, la búsqueda de la territorialidad originaria es un elemento motriz siempre de esos sueños. Y esos sueños son siempre sueños colectivos, no son sueños individuales. Mismo que sea soñado por una persona, una voz, el otro, un cacique, la mujer, son sueños que tienen una trama colectiva y una trama histórica. Y esto aparece no solamente en los cangangues aquí en Brasil, aparece, por ejemplo, también en otras, etnias originarias en Australia, ¿no? Tengo colegas, amigos que han trabajado específicamente eso, la cosmología que está presente en los sueños. Y hay una cosa curiosa, interesante, que acontece tanto en Australia como aquí. Los sueños, para las comunidades indígenas originarias, no es una cosa que no tiene sentido, tiene mucho sentido. Y él da mucha importancia a eso. Si se soñó con eso, tiene que ser muy cuidadoso con eso. Sean sueños de peligro, avisan, ¿no?, a ciertos animales que aparecen, etc. O sueños que dicen, bueno, tengo que salir de aquí. Vamos para. Y entonces el sueño funciona como una especie de alarma comunitaria, pero también como una bússola. Entonces, nos tenemos que ir para aquel lado, tenemos que salir de aquí. Este no es nuestro lugar, tenemos que ir para allá. En el caso de Australia, la colega que trabajó mucho con ellos escribió un libro, Cosmopolítica do Sonho, ¿no? Bárbara Gloszewski, que fue convidada aquí por los colegas de antropología de UPEL, Bárbara encontró que no solo servía como una bússola para decir salimos de acá y vamos para algún lado, no era para cualquier lado. Esa bússola les decía cuáles eran las líneas territoriales que estaban ligadas con los ancestros, con la cosmología, con los animales, con los tótems, etcétera, etcétera. O sea, todo que daba sentido a esa comunidad como ser humano, como comunidad humana, ¿no? Entonces, no iban para cualquier lado, iban recorriendo los trayectos simbólicos ancestrales. Y ahí se encontraban con otras comunidades, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, los sueños, a contrario de nuestros sueños brancos, son sueños que producen mucho sentido y producen muchos desplazamientos y producen muchas tomadas de decisiones, ¿no?, de construcción comunitaria y de construcción de un sentido en la vida para esas comunidades, ¿no? Ninguém, que eu saiba, pelo menos, ninguém em uma comunidade indígena vai dizer: ah, você sonhou com tal coisa, ah, isso não tem nada a ver, ou isso não sirve para nada. Não, isso nunca vai aparecer. Se alguém sonhou, sobretudo se é uma avó, como um ancestro, não, uma pessoa idosa, que isso é palavra santa, isso é, tem uma verdade e tem um peso antropológico fundamental. Temos uma ligação agora. Desculpe interromper, mas eu espero que não seja quem eu estou pensando. Ademar, não faça isso, Lacan não está aqui. Lembrei-me agora de um professor que adora Lacan. Sim, está no ar, estamos no ar. É que eu gosto de ler um pouco de psicologia. Um dia talvez seja uma graduação que eu pretendo fazer para resolver problemas próprios, né? Não é tão afastado assim a coisa toda. E daí, normalmente o que se escuta mais é Freud, aí depois Lacan, são os nomes mais comuns, psicologia é linguagem, toda essa coisa que o professor já, obviamente, trabalha. Isso faz parte da colonização cultural Sim. da qual nós somos vítimas. A palavra de um psicólogo europeu vale mais que a palavra de um xamã brasileiro. Para muitas pessoas, para mim não, ao contrário. Sim, desculpa. No caso, nós sabemos que, por mais bem recebidos que, por exemplo, os Kaingang foram aqui, isso não vai acontecer em todo lugar. E acontece, nós costumamos receber as pessoas de formas diferentes. Tivemos aqui três meninas Kaingang que relataram que as pessoas às vezes tentam receber e acabam às vezes não sabendo receber muito bem, acabam sufocando um pouco ou agindo como se o indígena ainda fosse uma pessoa exótica e que virasse ponto de referência no grupo. Como se não fosse um ser humano como todos nós, embora tenham as suas cosmologia, a sua organização. Mas eles estão aqui, eu estou olhando para o Marcos agora, e é um menino, é uma pessoa como qualquer outra, é um ser humano. Em primeiro lugar, a questão de ser um ser humano. E daí, tu tens uma organização na tua comunidade, mas tu vive nesse mundo ocidental, padronizado, com pensamento estabelecido. Isso provavelmente deve ainda causar um choque nessas pessoas e nos grupos, porque é uma zona de tensão. E aí, agora uma pergunta bem didática. Além da linguagem, principalmente na antropologia, que nós não usamos mais falar índio, falamos indígenas ou povos originários, todo um cuidado que se tenta ter, e mesmo assim acontece ainda, e eu acho super natural, das pessoas cometerem alguns equívocos, porque é uma realidade nova para nós. Os indígenas e quilombolas chegando na universidade não faz tantos anos assim. Então há toda uma dificuldade no grupo. Como poderia ser facilitada essa comunicação? Não só entre nós aqui que estamos ali chegando para comprar um artesanato no centro com um Kaingang, como dentro da universidade. Como não ter alguém perguntando se a indígena anda sem roupa quando está em casa? Que isso acontece. E às vezes pode até não ser por maldade, mas ok, acontece. Como lidar com essa esfera de tensão? Bueno, es una pregunta importante. Voy a intentar dar una respuesta rápida en función del tiempo disponible, ¿no? Nosotros, los branquiños, no sabemos mucho relacionarnos con la diferencia. Acontece muchas veces la misma cosa con los quilombolas. O tenemos una visión de exotismo, una visión de turista, o en otro extremo tenemos una visión de racismo, de exclusión. Y todo eso dificulta mucho la comunicación. No es para intentar trabajar ese problema. Hicimos varias cosas dentro de la universidad. La primera fue llevar los caciques para que falaran con los alumnos. La segunda fue llevar los caciques y los cuyás, los chamanes, para que falaran con los caciques brancos, el reitor, la prorreitoría, bueno, y todo eso, y los profesores, los coordinadores de curso, en fin, ¿no? Hasta que eso llevó un año y medio, dos años de trabajo, hasta que Afurgui dijo, bom, vamos a abrir dos varas para que los indígenas entren. Fue una vaga en la enfermería y una vaga en medicina. Bueno, ahí fue a tarea difícil dos alumnos que llegaron y que eran dos indios en 5.000, 10.000 alumnos blancos. Ahora encontramos que esas dificultades de integración también eran vivenciadas por los alumnos blancos, en otra medida, claro, pero los alumnos blancos que venían de las ciudades del interior, que no eran de Río Grande ni de Pelotas, que venían de pequeños poblados del interior, y se encontraba en una ciudad, ¿no? Con gente que tenía otro ritmo de vida, otra manera de comer, eran todos brasileros, perfecto, sí, pero no eran brasileros de la misma manera. Entonces, ahí nos encontramos con lo que nos interesa a nosotros en psicología transcultural, que es la singularidad humana de cada persona. No nos interesan las generalizaciones, las etiquetas. No interesa eso. Entonces, para ayudar a integración de esos alumnos en la universidad, inventamos un dispositivo. Cada alumno, en cada curso, va a tener un monitor pedagógico, que es otro alumno que ya está avanzado en ese curso, y que por simpatía, por buena voluntad, ¿no?, por respeto, quiere ayudar a su colega, ¿no?, a hacer acceso a la biblioteca, a trabajar en el computador, a hacer un resumo, a preguntar, a discutir, a elaborar un tema para una prueba, etc. Entonces, ese sistema fuimos implementando poco a poco, y esos monitores fueron se transformando en mediadores culturales. O sea, él y falaban no solamente con un alumno para ayudarle a preparar un tema, una prueba de estadística o lo que fuera. No, falaban con el profesor, con los profesores, falaban con los coordinadores de curso, falaban con los otros alumnos. Entonces hubo un progreso así paulatino, ¿no?, poco a poco, que fue reforzado por la iniciativa de los propios estudiantes indígenas, porque ellos empezaron a manifestarse, a decir, oye, la gente existe, estamos aquí, somos nós, ¿no? Entonces ellos empezaron a hacer fiestas, a hacer presentaciones culturales, y en un momento dijeron, nos precisamos encontrarnos con nuestras familias. Y las familias, la mayoría de los estudiantes, está a 800 kilómetros de distancia. Entonces fue necesario organizar todo un dispositivo de ida y vuelta para que los alumnos pudiesen encontrar la familia, las familias pudiesen encontrarse con ellos. Y otro elemento de ese dispositivo fue una decisión que tomé de viajar en un ómnibus con una turma entera a visitar una aldea o un quilombo. Para todos ellos, todos sus alumnos, la primera vez en su vida que viene un indio, la primera vez en una vida que sabía qué es eso de un quilombo, dónde están los quilombos, y por qué están los quilombos, y quiénes son, ¿no? Entonces pasamos fines de semana enteros, con barracas fuimos, ¿no?, y ahí recibimos o pedido de las comunidades quilombolas e indígenas de que la universidad debe abrir esas puertas para los jóvenes quilombolas e indígenas. Ese proceso continuó, se discutió lo que son las políticas afirmativas. Entonces ahí la parte, digamos, administrativa de la universidad se empezó a mexer para ver, bueno, qué bolsa le damos, qué transporte, dónde van a dormir, qué van a comer, etcétera, etcétera. Y eso empezó, esa aventura empezó en 2008, falté 6 años, y hoy tenemos 64 alumnos quilombolas indígenas en Afurgui. Ya tenemos una psicóloga guaraní graduada el año pasado, ya tenemos una enfermera caingangue graduada que ya está trabajando en Iraí, y ya tenemos una profesora de educación física también graduada que está trabajando en su comunidad. El año que viene vamos a tener, este año vamos a tener el primer psicólogo quilombola los dos psicólogos quilombolas, una psicóloga y un psicólogo quilombola, de dos quilombos distintos. Uh-huh. Y vamos a tener también otra psicóloga guaraní. El año que viene vamos a tener los primeros médicos, caingangue. También van a voltar a sus comunidades para trabajar. Entonces, todo este proceso, estoy hablando de una manera mucho sintética, ¿no? Fue haciendo con que dentro de Afurgi, las caras de suspeita, de desconfianza, de sorpresa, de ¿qué es eso? ¿Qué es un indio acá dentro? ¿Qué es que va a hacer un indio en la universidad? Hoy en día está no va dentro de una universidad, sino así que, bueno, todas esas representaciones más o menos folclóricas o racistas fueron desapareciendo. No totalmente, ¿no? Ainda tenemos algunos profesores que más o contacto, o trabajo común, y sobre todo con dos cualidades: muita paciência e muito carinho. Bom, agora são quase 19 horas. Vamos para uma música e um tempinho. Qual seria a música, professor Rogério? Por favor. Bom, agora sim, nós vamos tocar a faixa correta, é a faixa 35. Eu vou ler rapidamente aqui: História da Guerra entre os Caingangue e os Xoclém. Claro, a música está na língua caingangue, então vou fazer uma rápida tradução. O alvorecer no meio da mata, o guerreiro conversa com o espírito de outro caingangue que foi morto por um índio Xoclém. Enquanto caingangue chora a morte de seu patrício, o guerreiro Xoclém tenta emboscá-lo. Contudo, caingangue vence a luta. Então vamos escutar agora a faixa 35. Caixa onde há alguma taima, alguma indiadinha, alguma e qual foi alguma Joaquim Canherote, Calchi Canherote, ticano numa caingangue, alguma indiadinha, nem que é cal final do Messias da ticano, quando caingangue, alguma indiadinha, haka ti mai pon ke ra mangge ke mam kreng pe ngio mo kriyo ka te wa fun ke yagni ni te ta ngoyo mi ko tong ka nu amble wa shere ya ni hara agwa ti re ngri to ya ni ni ti ta fak fen kong te reng le te Tiam bretet kanwa funke yaning ni ara klingbe ngwayut ke yaning ni tifan yora ara nwake yonte rengle kwanbe ngwate mbrewom ben yaning Hakan washel ke ti fun kon minwa ikpe hara maika yon ton nimu ke yani ke mon kon wang goyol miko ton kan wati wafi akatu tomu ke mon kon wati kreap ti yambre akaya figmu kan wati mahati On kon haran wake yote yambre kaya fi kon kren kling bok tan yut kenon ranye tan se tembre wambe ngem kara kainga yuye tate te funi rate to kon kara ngro puta te konitong mu kanye Daño no ca heito heito heito on que nem te vitória ninguém que faco frente agora te leque te lembra de situne 6:59. Você não gosta de cultura e informação? Não ouça a Rádio Com. Rádio Com 104.5 FM. Experiência de vida no Mercado Central, Banca 58, telefone 8406-1315. Além das tradicionais ervas medicinais, você vai encontrar medicamentos fitoterápicos, suplementos, alimentos funcionais, orgânicos, integrais, sem glúten e sem lactose. Produtos a granel, temperos, oleaginosas, grãos e outros. Visite a página no Facebook Essência de Vida Pelotas. Hermano, dame tu mano. O IMA, Instituto Mário Alves, é uma organização não governamental, não partidária e sem fins lucrativos. Lá você encontra uma biblioteca com mais de 4 mil títulos, videoteca, livraria, sebo, entre outros materiais com viés político e social. O IMA fica aberto de segunda a sexta, das 11 às 19 horas, na rua 15 de novembro, 501A. Telefone para contato 3025-7241. Visite-nos, associe-se e colabore para a construção de um espaço cultural e político voltado para a cidadania e para a transformação social. Étale a la marca, étale al tambor, étale que traigo un pueblo en mi voz. Olhares, produção e apresentação Álvaro Barcelos, entrevistas, debates, histórias saborosas, humor, visão crítica, cultura. Olhares, toda segunda, das 8 às 9:15 da noite, aqui na Rádio Com. De pensão. Com o programa Nós, Nós Outros, são 19 horas e 3 minutos. Agora teremos um pouco da fala do Josemar, aluno da FURG do curso de Direito, que vai nos falar um pouco sobre o que é, o que significa o marco temporal. Josemar, nós conversamos um pouco aqui no intervalo e eu acho que é interessante falar, né, porque temos a Constituição de 1988 como... né, a questão, vamos marcar um tempo. O tempo por aí, não esquecendo o quanto esse tema é relevante, ainda mais nesse momento político que nós vivemos. Josemar, por favor, o que é o marco temporal? Esclareça. Boa noite a todos os ouvintes. E, em primeiro lugar, né, agradecer a todos pelo convite, o professor Rogério, o professor Alfredo. Vou me apresentar, né, em primeiro lugar. Sou Josemar, sou do povo Caigangue. A minha aldeia fica no Norte Gaúcho. Né, que fica, a aldeia, o nome da aldeia é Rio da Várzea. Entrei na FURG, né, em 2013, pelo processo seletivo específico para ingresso de estudantes indígenas. No curso de História, naquela época. Aí depois, com uma conversa com os nossos caciques, e por ter, né, essa falta de assessores jurídicos indígenas mesmo para estar trabalhando com as questões indígenas, teve essa proposta, né? E aí eu aceitei essa proposta, então, para trocar de curso para o curso de Direito. Nós somos em 39 estudantes indígenas na Universidade Federal do Rio Grande, né, FURG. Atualmente, a gente tem 4 etnias, né, que é o Caigangue, Guarani, Pancará e Funiô. Funiô, que é uma etnia lá do norte do Brasil, da Bahia. E o meu objetivo aqui principal é as questões dos direitos dos povos indígenas, né, não só do Rio Grande do Sul, mas também de todos os povos originários, né, de todos os povos indígenas do Brasil, independente de etnia, né. Vou falar um pouco sobre o marco temporal, sobre a PEC 215 e sobre o parecer jurídico da AGU, né, Advocacia Geral da União, 001/2017, que está em vigor, né, infelizmente, né, para nós, povos indígenas, esse parecer está em vigor. Primeiro, começando então sobre a Constituinte, né, de 88, que foi um marco, né, para nós, povos indígenas, em questão, né, dos direitos garantidos, né, tudo que já foi falado pelos colegas aqui da mesa, pelo colega aqui, o parente Marcos, né, pelo Alfredo, pelas demais pessoas que já, né, trouxeram algumas questões relacionadas à cultura e o ser indígena, né, no modo geral. Tudo que foi se falado foi conquistado pela Constituição de 88. Né? Tudo está garantido na Constituição de 88. Os direitos, direito à língua, direito à tradição, direito à cultura, direito à religião. O que falta é o cumprimento, né, dessa norma, né, dessa diploma maior, que é a nossa Constituição Federal. E que se lutou bastante para ter esses direitos na própria Constituição. Né? Antes se lutou para ter esses direitos no papel, né? E depois a Constituinte, né, de 88 se luta para o cumprimento e hoje a gente luta também para a permanência desses direitos, né, que é o mais importante para nós. E a gente sabe que na Câmara dos Deputados, né, no Congresso Nacional, a gente tem a bancada contrária aos povos indígenas, que é a bancada ruralista, né, bancada do boi, mais conhecido, e que esses, né, o grande cacique Davi Copenal, ele fala que esse grupo, né, essa bancada ruralista, está querendo engolir, né, todas as matas, né, toda a natureza, né, para plantar o soja, para criação de gados, né, e que isso não é nada bom para os povos indígenas. Mas o meu foco principal vai ser sobre essas três demandas jurídicas do próprio Congresso Nacional, que é o marco temporal em primeiro lugar, né? O marco temporal veio à tona em 2009, né, pelo então ministro Marco Aurélio. Ele trouxe esse marco temporal, essa tese, né, do marco temporal, que vem de encontro com os direitos dos povos indígenas na questão da demarcação de terras indígenas. A tese, né, do marco temporal diz, né, e é o objetivo principal dessa tese, é a questão de que o indígena, né, teria que estar, né, ocupando uma terra tradicional em 1988, né, que foi na promulgação da Constituição Federal, né, no dia 5 de outubro, tinha que estar numa terra tradicional para ter direito à demarcação dessa terra. E a própria Constituição, né, em seu artigo 67 da ADTC, diz, e isso também obriga a União para as demarcações de todas as terras indígenas reivindicadas, que diz: a União demarcará todas as terras indígenas no prazo de 5 anos. E pela visão, né, dos assessores jurídicos, dos advogados indigenistas, isso não ocorreu. Né, pelas histórias também, isso não ocorreu. Todas as terras indígenas que estavam sendo ocupadas na promulgação de 88 não foram demarcadas, né, na totalidade até esse prazo que transcorreu 5 anos. E aí vem essa tese do marco temporal dizendo que o indígena teria que estar no território, né, tradicional, ocupando esse território no dia 5 de outubro de 88. Né? Mas como que o indígena, né, vai estar ocupando a terra indígena se naquela época, né, o próprio agronegócio já naquela época expulsava os povos indígenas das suas próprias terras? Né? Então não tem como tu fazer vingar né, essa tese do marco temporal, se os indígenas, os próprios indígenas, eram expulsos da própria terra. Né? E essa tese diz, né, deixa bem claro, os indígenas têm que estar no território tradicional em 1988. Mas os próprios indígenas eram expulsos, né, de suas terras. Então não tem como tu fazer vingar essa tese do marco temporal. Né? Mas, né, atualmente, e foi uma discussão na ATL também esse ano, semana passada, teve a 15ª, né, edição do acampamento Terra Livre, né, esse ano. E a discussão principal, o foco principal, né, da luta dos povos indígenas, né, esse ano em Brasília, foi a questão também do parecer jurídico, né, da AGU, que é 001/2017, é em vigor desde o ano passado, desde julho do ano passado. Onde esse parecer coloca em prática o marco temporal, né, que tem o foco principal desse parecer é a questão, né, do marco temporal, que é uma condicionante, né, que foi feita pelo STF para julgar a terra indígena Raposa Serra do Sol. E que o STF deixou bem claro que esse marco temporal não seria para as outras terras indígenas, somente no caso da Raposa Serra do Sol. E esse parecer jurídico, né, da AGU, e veio trazer esse marco temporal para todas as terras indígenas. Ou seja, com esse parecer se viola, né, a jurisprudência da Corte Suprema do nosso país, né, a cúpula do Judiciário Brasileiro, que decidiu, né, que o marco temporal seria aplicado somente no caso da terra indígena Raposa Serra do Sol. E que esse parecer jurídico, né, que foi um, de fato mesmo, a bancada ruralista que pressionou o governo federal, né, poder executivo, para fazer vingar essa tese do marco temporal. E a grande luta nossa hoje é através disso, né, a nossa bandeira principal que foi na TL, foi a questão do parecer jurídico da AGU, que, né, que bara totalmente o processo demarcatório das terras indígenas. Durante que essa tese esteve em vigor, né, desde o ano passado, já se foram devolvidas, né, o processo administrativo que estava no processo de finalização, né, no processo de declaração, né, homologatória de terras indígenas. Só que com esse parecer, né, o ministro da Justiça devolveu todos esses processos demarcatórios, o processo de finalização, tudo isso para a FUNAI. Né? Ou seja, esse parecer, né, que na verdade os indígenas, nós povos indígenas, consideramos como parecer do genocídio, né, a continuação do genocídio, na verdade, e que está em vigor e que está também sendo praticado. Né? E que, na verdade, teve aldeias, terras indígenas sendo prejudicadas. Né? A tese do marco temporal, essa tese do marco temporal vem prejudicando totalmente a população indígena, né, o povo indígena em geral. A terra indígena, por exemplo, lá de Santa Catarina, que é o Morro dos Cavalos, que é dos Guaranis Mimbiá, estava em processo de finalização. Com esse parecer, né, jurídico, né, voltou o processo administrativo para a FUNAI, onde eles têm que revisar tudo se essa terra, né, se esses índios estavam em 1988, né, que eu já expliquei totalmente sobre, sim, a tese do marco temporal. Na TL teve uma mobilização, então, na AGU, né, teve liderança indígena aqui do Rio Grande do Sul, representando os povos indígenas aqui do Rio Grande do Sul, que foi o seu Luiz Salvador, que é o popular Saci, né, candidato a deputado estadual aqui no Rio Grande do Sul. Ele teve lá fazendo essa defesa de que o marco temporal, né, vem totalmente incondicional, né, totalmente, porque a Constituição garante, né, o território aos povos indígenas, né, em seu artigo 231 e 232, está lá escrito, está tudo certinho. O que falta é o cumprimento da própria Constituição. Né, o povo brasileiro, né, os governantes brasileiros não respeitam nem a própria Constituição, né. Em vez de cumprir, né, a própria promessa, né, com o povo, eles vêm cada vez mais querendo retroagir esses direitos. Outra questão também é bem fundamental de a gente colocar e deixar claro para as pessoas que estão ouvindo é a questão da PEC 215. Essa PEC 215 também é outro projeto de lei, né, que vem de encontro com os direitos indígenas. Ou seja, o objetivo também é a questão de tirar territórios dos povos indígenas. E que isso não está acontecendo desde agora, né? Como diz um ditado, o branco, o não indígena, veio com a Bíblia, né? E os índios estavam com a terra. E hoje é o contrário, né? Se fez essa troca. Hoje os indígenas estão com a Bíblia e os brancos com a terra, né? E o que eu acho, né, particularmente, é que nós, povos indígenas e os caciques, também tem que se valer disso, é a questão de investir mais na própria educação, né? Porque antes se lutava com a flecha, né? Se lutava na maneira mais tradicional, mas hoje a gente não tem força com isso. Né? O que a gente tem que fazer é investir mais nas nossas juventudes, né? Nas nossas crianças, onde que essas crianças um dia possam bater de frente com as pessoas que estão lá no Poder Judiciário, né, criando esses pareceres e genocidas. A PEC 215 é a proposta, né, de emenda à Constituição, é de que, que na verdade é da bancada ruralista também, né, uma iniciativa da bancada ruralista, que é tirar do poder executivo, né, a autonomia da demarcação de terras e passar para o legislativo, né. Ou seja, né, se essa proposta for, né, aprovada pelo Congresso Nacional, que já passou, né, pela Câmara dos Deputados, já passou, já foi aprovado e atualmente está no Senado, né? E se for aprovada, jamais a gente vai, né, ouvir falar que uma terra indígena foi demarcada, né? Por quê? Porque daí vai ser através de votação. Né? Uma terra indígena, para ser demarcada, tem que ser através de votação dos parlamentares. Ou seja, 75% do Congresso Nacional é anti-indígenas. Né? São partidos que pensam somente na ganância, né? Diferente do povo indígena, que pensa no bem da humanidade, né? Na sobrevivência da mãe terra, né, que a gente considera um monte assim. Os indígenas consideram a terra como mãe terra. E tem gente vendendo sua mãe, né? essas questões que a gente tem que trazer e dizer para quem está ouvindo que se junte à luta do povo indígena. Porque demarcando as terras indígenas, a gente não vai estar só beneficiando os povos indígenas, mas também as outras classes sociais que têm que se juntar a nós, né? E outra questão também, né, que foi levantada ultimamente é a questão do parecer 303, né, da AGU também, e que tem a questão da limitação dos territórios indígenas. Por exemplo, um território que já foi demarcado, não totalmente, esses territórios não podem ser objeto de avaliação, digamos, de ampliação, né, desses territórios. Outra questão bem, bem fundamental que a gente tem que correr atrás também, como os caciques também têm que fazer essa frente. E eu acho que era isso, espero que eu tenha sido um pouco claro na explicação para você sobre esses pareceres, esse projeto de lei, tanto que a gente tem outros vastos projetos de lei contra os povos indígenas do Congresso Nacional, né? Pelos estudos que a gente faz, a gente tem mais de 100 projetos de emenda à Constituição, projeto de lei, né? Tudo isso é contra os povos indígenas. Acho que era isso. Perfeito, Josemar. Muito obrigada. Eu gostaria de fazer uma pergunta quanto à representatividade política. Porque, bom, se fala muito sobre a participação, o aumento da participação, por exemplo, das mulheres na política, já que nós temos algumas que nem precisavam existir, mas estão lá nos fazendo passar vergonha. Uhum. No caso dos grupos indígenas, tu acha que poderia ser uma forma de... talvez ter mais uma luta direta nessas questões, tendo mais candidatos? Eu sei que é uma questão complicada, porque tu falou muito bem sobre a questão da educação. Infelizmente, esse país investe na educação até ali. Ainda é uma ameaça, ainda somos privilegiados quem está dentro de uma universidade. Por mais que seja até estranho isso. O que tu pensa dessa tentativa mais no campo político mesmo? De ter mais candidatos, de ter, quem sabe, um partido. Nós temos pouquíssimos, né? Eu conheci um vereador que era uma liderança indígena. Então, ainda isso é muito pouco. Na verdade, no caminho para cá, para a rádio, a gente estava conversando com o professor Alfredo, que o único deputado, né, indígena que fez essa defesa dos povos indígenas no Congresso Nacional foi o Juruna, né? A maioria das pessoas mais experientes, né, sabem disso, né, têm o conhecimento disso. E que também ele foi o único deputado que devolveu propina. Sim. Né? Quem tem curiosidade sobre isso, tem o documentário que é o Índios no Poder, que trata o histórico do Juruna, né, onde que ele conseguiu chegar no Congresso Nacional. O único deputado que devolveu o dinheiro, né? E no momento atual, nós, povos indígenas, estamos engatinhando, digamos assim, na política, né? Na política. E a questão, né? Um pouco também é porque os povos indígenas não acreditam muito em democracia, né? Democracia hoje que está muito ferido, né, no Brasil, tanto que a gente teve um golpe, né, em 2016. Outra forma de chegar no poder, né, é que os povos indígenas, né, na verdade, atualmente, né, a gente tem vários candidatos, né, e que teve essa iniciativa mesmo, né, teve essa digamos assim, esse conhecimento do quanto seria importante a gente ter um representante ou mais representantes indígenas nos poderes, digamos, né, no poder legislativo. No Rio Grande do Sul, a gente tem um pré-candidato, né, que é o seu Luiz Salvador, que é o Saci, que ele representa muito essa questão dos territórios, né? Ele defende porque ele é também um cacique de retomada de terras, né? Ultimamente ele teve fazendo autodemarcação, né? Onde os próprios indígenas adentram, né, essas terras consideradas e de conhecidas como tradicionais, né, deles. E nenhum antropólogo pode dizer que não é terra indígena ou terra indígena, porque os próprios indígenas sabem disso. A gente tem esse candidato e também, né, a gente tem a Sônia Guajajara, que é a coordenadora da APIB, da Articulação dos Povos Indígenas, que foi convidada pelo PSOL, né, para fazer... e também a outra pré-candidata... para vice-presidente, né? Vice-presidente pelo PSOL. O presidente dela vai ser o Boulos, né? Boulos. E a vice-presidente vai ser a Sônia Guajajara. Outros indígenas também, né, estão sendo chamados, né? Outros indígenas e outras etnias lá do norte do Brasil vão fazer essa frente também. São pré-candidatos para concorrer, né, à Câmara dos Deputados. E que é preciso mesmo, né? Nas tomadas de decisões lá no Congresso Nacional, a gente tem poucas pessoas que representam, né, os povos indígenas, né, e que tem, tá, todo mundo fala, né, lá no palanque lá do Congresso Nacional, dizendo que é representante do povo brasileiro, né, mas isso não ocorre na prática, né, e isso a gente colocando, nós povos indígenas, colocando esses sujeitos indígenas no poder, quem sabe a gente vai ter mais voz, né, e mais vez nas questões políticas do país. Ok, pessoal, são 19h26, um sinal aqui para finalizar o programa. Eu e todos os colegas da antropologia, também a Rádio Com, agradecemos a presença. Nós vamos finalizar com uma música. Por favor. Vamos rodar então agora a faixa número 39, que é um discurso do Felipe da Silva Roton, né, o nome dele em Caingangue, sobre a destruição da natureza. Essa faixa também, né, faz parte do CD Vozes Caingangue na Aldeia Grande. Esse CD foi produzido em 2005 e teve uma reedição em 2015 pelo Felipe da Silva, o João Carlos Canheró, conhecido como Cachu, e pelo Zílio Salvador, né, que veio inclusive a falecer recentemente, né, uma homenagem então nossa e do programa ao Zílio Salvador. Então vamos à última faixa do CD, a faixa número 39, por favor. Colegas do Nosotros, nós temos um recadinho do Marcos sobre a comunidade Caingangue aqui de Pelotas. Marcos, por favor. Então, eu quero fazer aqui um breve rápido aqui, anúncio aqui. Se alguns pessoal que querem colaborar com a gente, estamos aí com muita dificuldade aí, estamos recebendo também doações. Se alguém quer fazer algumas doações, geralmente estamos procurando mais alimentos, alguns agasalhos para as crianças, para os alunos, alguns que entrem em contato. Também temos bebês que precisam de leite, flaudas, que a pessoa que entra em contato comigo, então eu vou dar aqui o telefone, se quiserem fazer alguma doação, aqui para só ligar nesse número e procurar pelo Marcos Salvador, que eu sou o capitão da aldeia ali, que então eu vou citar o meu número aqui,